qualquer lugar. ZYC 648, 105,9 MHz. Rádio Cultura FM de Pinheiro. Emissora do Grupo IC de Comunicação. Cultura FM, mais que uma rádio, um conceito de qualidade. 6 horas.